Como a vida é, passa todo mundo, mundo e ainda tô de pé. E por isso eu vou na fé, porque daí vim é pra frente que se anda, não voltarei de ré. Mil fita, mil treta, muita coisa na cabeça, muito pano na bagagem. Pode ter certeza, esta é a magia, esta é a beleza. O jogo tá rolando e as cartas tão na mesa. Não posso jogar fora a história, tenho que honrar com glória. Tudo que vivi, passei, caí, mas eu levantei. Entendi como se ama, aprendi como se anda. Descobri o bom da vida e eu tô de boa com a família. Então eu vou seguir pra onde eu devo ir. Por mais que muitos não botam fé em mim, mas nunca irei desistir, muito pelo contrário. Vou prosseguir, eu sou assim, fazer o quê? Canceriano, casca dura, o que eu faço é por prazer. Então eu vou seguir firmão nessa luta, na disposição, na ação, na fé que move meu coração. Na projeção de tudo que é bom, eu vou que vou nessa missão. Sem fraquejar diante do perigo, dos obstáculos que eu mesmo crio. Não vou tropeçar pelo caminho, eu vou com Deus que guia o meu destino. Com pensamento, mais que limpa, alma arruma o infinito. Humildade no limite pra conquistar o dia seguinte. Por essa longa estrada da vida, vou trilhando e não vou parar, porque tenho mais que a esperança que um dia irei de chegar. Eu vou seguir essa estrada da vida. Eu vou seguir, vou em frente, rumando ao novo dia. Eu vou seguir essa estrada da vida. Eu vou seguir, vou em frente, rumando ao novo dia. Eu vou em frente, eu vou. Inteligente, vou fazendo diferente pra que possa alcançar. Devagar, mas eu sempre com pensamento mais quente. Na soltura da batalha, não posso fraquejar. Na cara e na coragem, enfrentando o que vier. Sempre na humilde, levando a minha fé. Desse jeito eu vou seguindo, vou trilhando meu caminho. A postura de guerreiro vem de bicho de menino. Uma longa trajetória, eu vou seguir, essa é a hora. Chega de conversa, não vou ficar de lorota. O rap é minha vida e compõe a minha história. Tô rumando pro futuro, galgando a minha glória. Este é o lema, vai se fraquejar. Mesmo tendo um monte querendo sua perna quebrar. Mas não vou dar trela pro azar, meio vivo pros blá blá blá. Conversa fiada que não leva nada. Os que ficam nessa I, não vou dar em nada. Papo ruim, só as prosa errada. Vou seguindo meu caminho, vou trilhando minha estrada. Seguindo no tumulto, no claro, no escuro. Respeito todo mundo que sabe respeitar. A estrada dessa vida vai rumando pro futuro. As portas tão abertas, com respeito pode entrar. Se duvida, vem conferir. Chega mais, tá tudo aqui. Satisfação pode colar. Um, dois por dois, poder trocar. Na humilde, vem conferir. Chega mais, tá tudo aqui. Bom conceito pra quem chega, tá tudo em casa, só respeitar. Abre-se, guarda esse nome, checkmate na catança. Arrumando para o front, vestindo a camisa desse belo horizonte. É Minas nativa igual a mim, tem mais um monte. Apesar dos pesares, continuo a caminhar. Por mais que o peso da bagagem aumentar, não posso jamais fraquejar, pois um dia irei de chegar. Eu vou seguir